a famosa história da vida do rei Henrique VIII. William Shakespeare. Personagens. O rei Henrique VIII. Cardeal Wolsey. Cardeal Campeio. Capúcio, embaixador do imperador Carlos V. Cranmer, arcebispo de Cantuária. Duque de Norfolk. Duque de Suffolk. Duque de Buckingham. Conde de Surrey. Lorde Chanceler. Lorde Camareiro. Gardiner, bispo de Winchester. Bispo de Lincoln. Lorde Abergavenny. Lorde Sandys. Sir Thomas Lovell. Sir Henrique Guildford. Sir Antônio Denny. Sir Nicolau Vaux. Secretários de Wolsey. Cromwell, criado de Wolsey. Griffith, gente-homem da Câmara da Rainha Catarina. Três gentes-homens. Oficial da Ordem da Jarreteira. Dr. Boots, médico do rei. Intendente do Duque de Buckingham. Brandon, um sargento de armas. Porteiro da Câmara do Conselho. Porteiro e seu ajudante. Pagem de Gardiner. Pregoeiro. Rainha Catarina, esposa do rei Henrique, depois, divorciada dele. Ana Bolena, sua dama de honra, depois, rainha. Uma velha dama, amiga de Ana Bolena. Paciência, dama da rainha Catarina. Nobres e damas, criadas da rainha, espíritos que lhe aparecem, escrivães, oficiais, guardas e outros servidores. Prílogo. Hoje não venho provocar-vos riso. Cenas agora de mais peso e siso, sérias, graves e tristes, imponentes e nobres quadros, que vos hão de ardentes lágrimas arrancar, é o que em verdade viemos aqui trazer. Quem de piedade for capaz, pode dar à nossa peça uma lágrima ou duas, porque ela essa homenagem merece. Quem dinheiro só despende em assunto verdadeiro, nela achará verdade. Quem se alegra com uma ou duas vistas e, de regra, não regateia aplausos, se paciente se revelar e calmo, há de, contente, multiplicar o seu vinte e modesto num rápido espetáculo e em tudo honesto. Somente quem deleite acha na vista de cena alegre ou torpe, e quem prevista barulheira agradece, golpes, duelo de algum tipo vestido de amarelo, será decepcionado. Pois, de fato, gentes ouvintes, por um pugilato, fazer entrar um bobo numa peca, não seria faltar, tão só, a promessa de nosso próprio crédito, no intento de vos representar algo a contento, mas também alienar para o futuro de um amigo sensato o afeto puro. Em nome, pois, do céu, por ser distido na conta do auditório mais sabido, do mais esclarecido da cidade. Mostrai, como o desejo, gravidade, imaginai na forma mais notória as pessoas de nossa nobre história, tal como em vida foram. Na grandeza própria as acompanhai, na mais acesa companhia de tantos seguidores, turba anelante que enche os corredores. Mas vede agora como a cena séria vai bater tristemente na miséria, e vos direi, se rirdes um momento, que é possível chorar num casamento. Ato 1º. Cena 1. Londres. Na antecâmara do palácio. Entra por uma porta o Duque de Norfolk. Por outra, o Duque de Buckingham e Lord Abergavenny. Buckingham. Feliz encontro e venturoso dia. Como passastes desde que nos vimos ultimamente em França? Norfolk, a vossa graça muito agradeço. Com saúde, e sempre admirador de quanto vi por lá. Buckingham. Um acesso de febre inoportuna me fez ficar no quarto prisioneiro, quando esses sóis da glória, luminares da humanidade, em Ardres se encontraram. Norfolk, foi entre Guinness e Ardres. Eu me achava presente e os vi saudarem-se a cavalo. Contemplei-os depois, quando se apearam, e abraçarem-se os vi de tal maneira, como se confundidos estivessem. E se assim fosse, mesmo, onde acharíamos quatro tronos que, postos na balança, equivalessem a esse trono duplo? Buckingham. Todo esse tempo eu prisioneiro estava no meu quarto de doente. Norfolk, então perdestes a visão do que a terra tem de grande. Poder-se-ia dizer que até aquela hora solteira estava a ponta que nesse ato com algo se casou acima dela. Cada dia vence os anteriores, até que chegasse o último e deixasse como o próprio prodígio deles todos. Quando os franceses, somente ouro e brilho, como deuses pagãos nos ofuscavam, no dia imediato nós fazíamos da Grã-Bretanha a Índia. Qualquer homem que se alçasse, uma mina parecia. Os anõezinhos pajens dir-se-iam querubins, todos de ouro. As próprias damas, não afeitas à lida, quase suavam sob o peso do orgulho, de tal forma que o trabalho de enfeite lhes servia. Se qualquer mascarada se dissesse incomparável, a da subsequente noite a deixava estúpida e mendiga. Cada um dos dois monarcas, de igual lustre, mais ou menos brilhante se ostentava, conforme aparecesse. Era louvado de per-se qualquer deles. Quando juntos, dizia-se que um só se percebia, não se atrevendo os próprios entendidos a confrontá-los nunca, que esses astros, pois assim lhes chamavam, desafiavam, por seus arautos, para as altas justas seus espíritos nobres, realizavam feitos além de quanto é concebível, de tal forma que as fábulas de antanho, como possíveis tendo-se afirmado, ganharam novo crédito, levando-nos a ter por certo que nos conta a Bevis. Buckingham, ó! Rides muito longe. Norfolk, tão verdade como em ser nobre e honestidade na honra procurar sempre. Os diferentes lances dessa festa algum brilho perderiam nos mais altos discursos, pois para eles a melhor língua era dos próprios feitos. Tudo ali era real. Nenhuma parte colidia com a outra. A ordem fazia ressaltar tudo, executando todas as funções seu papel à maravilha. Buckingham. Quem dirigiu, pergunto, quem, segundo vossa opinião, reuniu o corpo e os membros dessa esplêndida festa? Norfolk, alguém, de certo, que inclinação nenhuma demonstrara para um negócio desses. Buckingham. Por obséquio, milord, quem fez isso? Norfolk, regulado foi tudo pelo engenho extraordinário do muito reverendo cardeal de York. Buckingham, o diabo que o carregue. Em todo bolo mete o dedo ambicioso. Que tinha ele que ver com tanto excesso de vaidade? Espanto-me de ver que uma montanha de sebo, só com seu volume, possa os raios absorver do sol benéfico e da terra desviá-los. Norfolk, certamente, senhor, há nele estofo que assegura tão grande resultado, pois o apoio não tendo de linhagem muito notória, cujo prestígio abre caminho aos netos, nem havendo prestado altos serviços à coroa, nem tendo como aliadas pessoas de valor, mas, como aranha que de si própria tece a fina teia, prova que é a força de seu próprio mérito que lhe franqueia a estrada, dom celeste que um lugar lhe assegura junto ao trono. Abergavenny, o que lhe deu o céu, não sei dizê-lo, que olhar mais penetrante isso descubra. Mas seu orgulho posso ver, que espia por todos os seus traços. De onde o obteve? Se não do inferno, é que é mesquinho o diabo, ou já deu quanto tinha, e ele outro inferno dentro de si se pôs a criar de novo. Buckingham. Nessa excursão de França, por que diabo chamou-se o encargo, a revelia do rei, de designar os que deviam constituir seu séquito? Ele mesmo a lista preparou dos gentis homens, de maneira geral só escolhendo-os a que ele pretende impor um fardo muito grande para honra secundária. Uma simples cartinha de seu punho, sem consulta ao conselho generoso, faz do destinatário o auxiliar dele. Abergavenny, sei de parentes meus, três, nesse caso, pelo menos, se encontram, que com isso de tal modo esgotaram seus haveres, que jamais poderão voltar ao prístino bem-estar da família. Buckingham. Ó! Muita gente teve a espinha quebrada pelo peso de suas propriedades, só para irem nessa imponente viagem. Tanta mostra de vaidade, no entanto, tão somente serviu para animar umas conversas de consistência nula. Norfolk, é pesaroso que eu penso que essa paz entre os franceses e nós não vale quanto nos custou. Buckingham, não houve quem, depois da tempestade que veio logo após, não se sentisse como inspirado e, sem consulta prévia, não fizesse, de pronto, a profecia de que essa tempestade, assim tirando da paz o tênue véu, só pressagiava sua ruptura súbita. Norfolk, é bem claro, pois já quebrou a França o compromisso e embargou em Bordeaux a carga toda de nossos mercadores. Abergavenny, foi por isso que nosso embaixador foi despedido. Norfolk, sim, sem dúvida alguma. Abergavenny, belo pacto, comprado por um preço exorbitante. Buckingham. E todo esse negócio, dirigido foi por nosso cardeal muito reverendo. Norfolk, perdoa-me vossa graça, todo o estado conhecimento tem da desavença que entre vos e o cardeal há muito existe. Assim, vos aconselho, e aceita isto de um coração que vos deseja apenas honra e prosperidade muito sólida, considerardes como equivalentes o poder do cardeal e sua astúcia. E mais, que a tudo quanto seu grande ódio deseje pôr em prática, não há de faltar nunca o instrumento sempre a jeito. Não ignorais a natureza dele. Sabeis que é vingativo, e eu tenho ciência de que sua espada é de muito fino corte. E comprida. Podemos dizer, mesmo, que alcança longe. E onde atingir não possa, decidido ele joga. No íntimo peito guardai este conselho, pois haveis de achá-lo salutar. Eis que vem vindo a rocha que evitar-vos aconselho. Entra o cardeal Volsey. A bolsa é trazida na sua frente. Alguns guardas e dois secretários com papéis o seguem. De passagem, o cardeal e Buckingham trocam olhares desdenhosos. Volsey, olá. O processo do inspetor do duque de Buckingham está aí? Primeiro secretário, aqui se encontra, senhor. Volsey, e ele está pronto, pessoalmente? Primeiro secretário, sim, quando a vossa graça for servido. Volsey, bem, depois trataremos desse assunto. Buckingham vai baixar o olhar altivo. Sai Volsey com seu séquito. Buckingham, esse cão de açougueiro tem a boca venenosa e eu não posso amordaçá-la. Assim, não despertá-lo é aconselhável. O livro do mendigo tem vantagem sobre o sangue de um nobre. Norfolk, como assim? Ficastes exaltado. É conveniente pedir a Deus moderação, que é o único remédio que reclama a vossa doença. Buckingham. Li algo contra mim nos olhos dele. Seu olhar me humilhou, como ao mais ínfimo dos servos, e ora mesmo me traspassa traiçoeiramente. Foi falar com o rei. Sigo-lhe já no encalço, para os olhos obrigá-lo a baixar. Norfolk, para aí, milord, e que vossa razão com vossa cólera se ponha a discutir sobre esse intento. Quem altos montes galga, de começo progride lentamente. A zangue é como um cavalo ardoroso que, podendo seguir por onde queira, o próprio fogo logo deixa cansado. Na Inglaterra não há quem poderia aconselhar-me como vós. Sede pois para vós mesmo o que seríeis para vosso amigo. Buckingham. Vou procurar o rei, e pela boca da honra aos gritos farei que a empáfia desse tipo de pisviche ao pó lançada seja. Se não, proclamarei que se anularam todas as diferenças entre os homens. Norfolk, sede sensato, não deixando quente por demais a fornalha do inimigo, para que não vinhais a cair nela. Ultrapassar podemos, por excesso de rapidez, a meta que almejávamos, perdendo-a, assim, por esse próprio excesso. Como sabeis, a chama que o licor faz subir na vasilha e derramar-se, parecendo aumentá-lo, o esgota apenas. Sede sensato, torno a aconselhar vós. Na Inglaterra não há cabeça alguma capaz de dirigir-vos como a vossa, se quiserdes com a seiva da prudência, quando não apagar, deixar mais brando o fogo da paixão. Buckingham. Senhor, por isso vos fico agradecido. Vou guiar-me por vossa prescrição. Mas esse tipo aqui orgulhoso, não me leva o excesso de cólera a nomeá-lo desse modo, mas honesta emoção, por muito certos indícios, provas claras como as fontes no mês de julho, quando distinguimos no fundo os grãos de areia, tenho em conta de corrupto e traiçoeiro. Norfolk, não traiçoeiro. Não digais isso. Buckingham, vou dizê-lo ao rei, e minhas provas hão de ser tão fortes como praia de rocha. Sede atento. Esta santa raposa, ou lobo, ou ambos, pois tão voraz ele é quanto astucioso, e tão propenso a escogitar maldades, executá-las sempre, de alma e posto que reciprocamente se infecionam, contanto que está de aqui e em França toda essa pompa, ao nosso soberano sugeriu esse pacto tão custoso, essa entrevista que absorveu tesouros de tal valia que acabou partindo-se, qual vidro ao ser limpado. Norfolk, é certo, por minha fé, fez isso. Buckingham, por obsépio, senhor. Esse cardeal astuto e fino redigiu os artigos do contrato como bem entendeu, tendo sido eles ratificados com ter declarado, faça-se assim. Mas são tão úteis como muletas para um morto. Pouco importa. Foi o conde cardeal o autor de tudo. O digno Volsey, que errar não pode nunca, foi quem fez isso. Mas o que se segue, que a meu ver é uma espécie de ninhada da velha mãe traição, é apenas isto. Carlos, o imperador, sob o pretexto de vir ver a rainha sua tia, foi apenas pretexto, que, em verdade, veio ele para cochichar com Volsey, fez-nos uma visita. Ele temia que do encontro marcado entre os monarcas da Inglaterra e da França lhe pudesse surgir qualquer prejuízo, que, em verdade, nessa liga ele via qualquer coisa que podia ameaçá-lo. Assim, com nosso cardeal ele tratou muito em segredo, como imagino, sim, tenho certeza, pois convencido estou de que o monarca pagou antes de obter o prometido, com o que teve a intenção assegurada bem antes de anunciá-la. Em suma, havendo franqueado a estrada e de ouro atapetado, desta arte o imperador manifestou-se. Que nele estava obter que o rei o curso desviasse da política e o contrato de paz viesse a romper. É necessário que o rei saiba, e por mim virá sabê-lo, que o cardeal deste modo compra e vende a honra do reino, e tudo em seu proveito. Norfolk, entristece-me ouvir tais coisas dele. Desejara saber que há nisso equívoco. Buckingham. Não, nem no menor ponto. Apresentei-o com os verdadeiros traços com que ele há de desmascarado ser dentro de pouco. Entra Brandon, precedido de um sargento de armas. Brandon, vosso ofício, sargento, executai. Oh, é convosco, senhor duque de Buckingham e conde de Hereford, Stafford de Northampton. Em nome de nosso alto soberano, por crime de traição eu te deteno. Buckingham. Milorde, sobre mim caiu a rede. A vida perco por traição e astúcia. Brandon, pesa-me ver-vos sem a liberdade e ter de ao fim levar esta incumbência. A determinação de sua alteza é que sejais levado para a torre. Buckingham. Protestar inocência fora inútil. A mancha que em mim pesa deixa negra minha própria brancura. Seja feita a vontade do céu, agora e sempre. Obedeço. Oh! Adeus, adeus, milorde de Abergavenny. Brandon, não, ele também vos fará companhia. Abergavenny. É da vontade do monarca que vades para a torre até poderdes ser certificado do que ele decidir. Abergavenny, tal como o duque, também direi que em tudo seja feita a vontade do céu, e obediente me declaro o prazer do soberano. Brandon, ordem expressa aqui trago do rei para a prisão de Lord M. Montacute, devendo, após, prender João de Lacar, o confessor do duque, um tal Gilberto Peck, seu chanceler, Buckingham. Bem, bem, os membros dessa conspiração. E tudo, creio. Brandon, há um monge cartucho. Buckingham. Como? Como? Nicolau Hopkins. Brandon, esse. Buckingham. É um miserável meu intendente. O cardeal imenso lhe ofereceu dinheiro. Tenho os dias contados. Sou a pobre sombra, apenas, de Buckingham, que neste instante a forma de uma nuvem assume, para escuro deixar meu claro sol. Milord, adeus. Saem. Cena 2. Sala do Conselho. Entra o rei, apoiado no ombro do cardeal, os nobres do conselho, Sir Thomas Lovell, oficiais e pessoas do séquito. O cardeal vai sentar-se aos pés do rei, ao lado direito. Rei Henrique, sim, toda a minha vida, do mais fundo do coração, vos agradece tanto cuidado e vigilância. Eu me encontrava na iminência de ser estraçalhado pela deflagração de uma conjura. Mas frustraste-la. Muito agradecido. Trazei à nossa frente o gentil homem da família de Buckingham. Desejo ouvi-lo pessoalmente. Vai contar-me mais uma vez, sem discrepância alguma, as traições de seu amo. Ouvem-se vozes, dentro. Passagem para a rainha. Entra a rainha Catarina, introduzida pelos duques de Norfolk e de Suffolk. Ela ajoelha. C. O rei se alça do trono, levanta-a, beija e fala sentar-se ao seu lado. Rainha Catarina, não. Preciso ficar de joelhos. Vim como pedinte. Rei Henrique, levantai-vos e, ao nosso lado, vinde tomar vosso lugar. Não é preciso que nos digais metade do pedido. A metade possuís de nosso mando. Sem ser pedida, a outra metade é vossa. Dizei o que quereis, que já está feito. Rainha Catarina, muito agradeço a vossa e minha majestade. Que vos ameis, nesse grande afeto, não deixeis nunca de atender vossa honra, nem de vosso alto posto a dignidade, o objeto constitui de meu pedido. Rei Henrique, senhora, continuai. Rainha Catarina, tenho-me visto solicitada por não poucos súditos, os de maior apreço, que se queixam de grandes aflições que todos sofrem. Para eles comissões têm sido enviadas que o coração estraçalhar conseguem da lealdade de todos. E conquanto, meu bom Lorde Cardeal, eles dirijam contra vos as censuras mais acerbas, disserdes o faltor dessas violências, o rei, nosso senhor, que o céu conserve o seu nome isento de qualquer vileza. Escapar não consegue dos discursos desrespeitosos, sim, dessa linguagem que os flancos arrebenta da lealdade e quase em rebelião se manifesta. Norfolk, não quase, manifesta-se, realmente. Pois sob esses impostos tão pesados, todos os fabricantes de tecidos, sustentar não podendo tanta gente, em massa despediram seus fiandeiros, pisoeiros, tecelões e cardadores, que, incapazes de uma outra atividade, pela fome acossados, sem recurso, premidos pelo desespero, os fatos atacam pela frente. Todos se acham presentemente em franca rebelião, servindo em suas filas o perigo. Rei Henrique, impostos? De que espécie? Quais são eles? Senhor Cardeal, que vos achais conosco censurado igualmente por tudo isso, que sabeis a respeito desse imposto? Volse, se o permitis, senhor, conheço apenas uma pequena parte dos negócios relativos ao Estado e me coloco junto dos outros que comigo marcham. Rainha Catarina, sim, milorde, é verdade. Mas que os outros não sabeis, mas sois vos o autor de coisas que do conhecimento são de todos e que não são saudáveis para quantos ignorá-los de todo queriam, mas forçados se veem a conhecê-las. Sim, essas exações, de que informado quer ser o soberano, só ouvi-las nos causa mal às ouças. Suportá-las, não resistimos sob o peso delas. Dizem que fostes vos o autor da ideia. Não sendo assim, estais sendo inculpado por maneira muito grave. Rei Henrique, como? Como? Mais exações? Vejamos. De que espécie? De que espécie são elas? Rainha Catarina, grande risco existe em pôr à prova, desse modo, vossa paciência, mas encontro apoio na promessa de Vossa e Majestade, de que me perdoaria. A geral queixa provém das comissões, que deles todos exige a sexta parte dos haveres, que arrecadada tem de ser com urgência, sendo pretexto que para isso alegam, vossas guerras na França. Isso dá pábulo às línguas atrevidas. Longe as bocas cospem todo respeito e se congela nos frios corações toda lealdade. Onde moravam preces, moram pragas, chegando tudo ao ponto de que a dócil obediência em escravo transformou-se da vontade exaltada. Desejara que sem delongas Vossa Alteza desse a máxima atenção a esse negócio. Mais urgente não há. Rei Henrique, por minha vida, contrário a isso tudo nosso gosto. Volse, por mim, não fui mais longe nisso tudo do que por meio de um singelo voto, só o tendo dado após o assentimento de juízes ponderados. Se acusado estou sendo por línguas ignorantes que, sem nada saberem de meus planos e de minha pessoa, de meus feitos em crônica se arvoram, permiti-me dizer-vos que essa é a sorte de meu posto, a vereda de espinhos que a virtude terá de atravessar. Não é possível coibir-me de fazer o que é preciso, com medo de ir bater nos maliciosos censuradores, que procedem, sempre como peixes vorazes, que nesteira se põe de barco de recente fábrica, embora outra vantagem não consigam, além da inveja inútil. Muitas vezes o que fazemos de melhor, no juízo dos fracos ou maldosos julgadores, feito não foi por nós, ou implica abuso, e nossos piores atos, é frequente, interpretados por grosseiro espírito, são proclamados como grandes feitos. Se imóveis nos pusermos, pelo medo de que possam zombar de nossos passos, ou cobri-los de opróbrio, criaremos raiz onde estivermos, ou ficamos na posição de estátua, simplesmente. Rei Henrique, a ação louvável, feita com cuidado, a si mesma se isenta de censura, mas de temer em suas consequências é a que não acha apoio no passado. Em algum precedente vos baseastes para tal exação? Em nenhum, creio. Arrancar não devemos nossos súditos de nossas leis, nem menos amarrá-los ao nosso despotismo. A sexta parte dos haveres. Que imposto apavorante! É como se tirássemos das árvores a copa, a casca e parte, até, do tronco. Muito embora as raízes lhes deixássemos, mutilada a esse ponto, o ar absorvera, sem falta, toda a seiva. Que se enviem cartas nossas a todos os condados em que houve lançamento desse imposto, perdão amplo anunciando a todos quantos a nossa execução se revoltaram. Por favor, cuidai logo desse assunto. Deixo isso a vosso encargo. Volse ao secretário, uma palavra muito em particular. Enviai missivas a todos os condados, anunciando graça e perdão da parte do monarca. É-nos contrário o povo desgostoso. Fazei, por isso, propalar o boato de que houve nossa interferência nessa revogação e no perdão de todos. Sobre esse assunto, vos darei em breve maiores instruções. Sai o secretário. Entra o intendente. Rainha Catarina, sentida me deixou saber que o duque de Buckingham caiu recentemente no vosso desagrado. Rei Henrique, muita gente, também, ficou sentida. É um gentil homem muito instruído, orador de raros dotes, com quem foi liberal a natureza, de tal educação que poderia conselhos ministrar e ensinamentos aos mais conspícuos mestres, sem que nunca para si próprio ajuda procurasse. E, contudo, quando esses altos dotes não são bem aplicados, corrompida que a alma se torne, em vícios todos eles se transformam, 10 vezes mais horrendos do que antes eram belos e atraentes. Esse homem tão completo, que alistado foi entre as maravilhas, que, do gozo de ouvi-lo nos fazia ter uma hora de conversa por um fugaz minuto. Esse mesmo, senhora, as qualidades que lhe eram próprias emprestou roupagens monstruosas e ficou tão negro como se o próprio inferno houvesse enegrecido. Ao nosso lado vinde ora sentar vós. Ouvireis coisas, este gentil homem já foi de sua inteira confiança, de deixar a honra triste. Ele que conte mais uma vez os fatos horrorosos, de que fugir não poderemos nunca bastantemente, como não quiséramos sobre eles ouvir nada. Volse, apresentai-vos e relatai